1355 airborne at 11. Contact departure 120 decimal 8. Chile 1355, did you call? Control Chile 1355, fantastic. 1355, radar contact and departure. Club 280, please fly direct to Elefa. 92380 and direct to Elefa, La Chile 1355. Centro 3567, chama centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 288, centro 3567. Azul 2591 está efetuando de Rio? É um pequeno de grande esquerda, senhora, devido à meteorologia, a nuvem. Tem. De 3 horas e 50 minutos. 3 horas e 50, Galeão, POB. Boa noite, 8. Gente, vive táxi, via Indy Alpha, ponto de espera na 0 transferência. Gente, ponto de espera na 0 transferência, ponto de espera na 3, 2, 9, 7. Azul 2591, quantas milhas irá efetuar destes rios? Mais 6 milhas, cara. Azul 2591, após desvio e Raíra. Sim, após desvio e Raíra. Azul 397, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 160 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 3297. Zona 5 milhas para terminal Ilhéus, serviço radar encerrado. Mantenha a nível de voo 60, chamei o controle Ilhéus, frequência no 20 decimal 1. Autorizado Vitória, conforme rota do plano, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El. Transição, aguarde. O controle 120 decimal 8, torno 18 decimal 95, transponder 51 na 3. Estamos autorizados, então, Vitória 300, via rota do plano de volta. Se decola com a sua direita no sentido da EL, guarda a transição. 308, controle de plano de volta. Correto, saída da EL, leia da pós-PDEF. Saída da EL, leia da pós-PDEF. Solo Oxer, 6259, volta 08, pushback, acionamento. Autorizado, chama o pronto contato. Autorizado, pushback, chama o pronto contato, 6259. Controle 120, destino 8, meu voo. 208 ou 206? 208. Obrigado. Negativo de NER. Da EL, Leda, BDEV. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. 97, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 320. Autorizado direto Lida. Direto Lida, subindo ao 320, tá 3897. Achille 1355, contact Recife Center. 128.8, if enable 126.0. 128.8, if enable 126.0, I understand this Curitiba Center. Paulo Salvador, aqui é o Gol Tank. Confirme. Gol Tank, Rádio 3. Nosso posicionamento de reboque para o Rádio número 1. Posição número 1. Ping é número 1. Repita, Matrícula. Gol. Golf Tank. Golf Tank. Afirmativo. Do Pátio 3, para qual posição no Pátio 1? Gol, Golf Tango, autorizado início de reboque. Chame para iniciar o reboque à frente. Estamos pronto aqui para iniciar o reboque. Para iniciar, do isso inicia para trás, reboque para trás. Quando for para puxar a aeronave para frente, me informe. Radião 01, chama 2, no 8, decimal 9, 5. 2, 4, 5. Guardião 01. 02 Cibral, está com 82, a voz alterna Galeão. 5 horas de autonomia, pronto, tá? 82, Galeão, autonomia? 0500. Gente, livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera no 0. Puxaner 6259. Índia Alfa, 295, ponto de espera no 0, 6259. 0016. Vou parar na ação. Na curta, o 190 não tem a vista. Golf, Golf da Salvador. Pronto, alinhado, tá, tá. Autorizado, reboque até o posição 01, Golf, Golf da, mantém minha escuta permanente. Dia nós, reporte no solo controlado. Para o solo controlado, Guardião Zero. Nove, transferência, boa noite. Salvador, boa noite. O cenário 6259, aproximando o Bonus Aéreo 010, pronto. O cenário 6259, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10. Vento 160 graus, 062 de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, o cenário 6259. Guardião 01 no solo aos 2-4, frequência livre, boa noite. Fez 897, chame o centro registro. Frequência 25, decimal 1. Alterno 33-25. 25-1-33-25-3297. Chané 6259, decolada de 25, controle 120, decimal 8. 208, boa, Chané 6259. Controle Salvador, boa noite, o Chané 6258, saída da Elma. Chané 6259, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, sobe para 360, Chané 6259. Oceanema 259, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. 25, 645, assim que o Golf Tango está a cauda, estacionar no 01, estará autorizado o seu pushback, acionamento. Reporte para o sotaque, ele está já quase a sua cauda aí. Gente, o... faz uma passagem do Golf Tango e se liga. Gente, frequência livre. Solo, boa noite, é o Tan Mike Yankee November. Tan Mike Yankee November, Solo Salvador. O Tan Mike Yankee November está na posição 14 do Pátio Único. Solicita autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 minutos. E coordenar com um fiscal de pátio aí, do pátio 3 com a infraero. Fez isso? Ah, vimos. Já foi pedido autorização ao fiscal de pátio. Ele autorizou? Afirma, sim. Então, solo está ciente. Chame quando terminar o procedimento. Afirma, chamar quando terminar o procedimento. Ativou 1645, POD de 94. Autonomia 3 horas, 50 minutos, alternando o galeão. Autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera, transfira para a torre 118.95. Índia Alfa, com valor ponto de espera, 1995, 645, chegou 1 agora. Foro 645, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 70 graus, 06 nós. Decola, bom no 645. Salvador, boa noite. Boa noite, 66. 180 para 150, com a informação, Victor. Boa 866, direto Duna 2000 pés, Senegal na 097. Duna 2000 na 097, boa noite, 66. Foram 645, decolado às 43, chame o controle 120, décima 8. 208, boa noite. Júlio, boa noite, Golo 645, passando 1600, no perfil da DAO. Gol 1645, assine o transponder 5133. 5133 acionado, Golo 645. Bono 645, cruzando 2400 pés, contato radar, tudo mantém nível de voo 360, tô atrasado direto Leda. 360, Bruno Leda, Bono 645. Confirme your flight level to Lisboa. Flight level 350, Portugal 022. Air Portugal 022, 350 to Lisboa, weight 85 liters. Portugal 022, ready to copy. Ready to copy, Portugal 022. You are clear to your destination, Lima, Papa Tango, Lisboa. Flight level 350, Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR, then Upper November 873, FEMU, Fox Act, Mike, Uniforme Romeo, position. Then flight turn on road. After takeoff, left turn. Book a departure, Z-Path transition. Scog code 5153, approach control 120.8 and the tower 118.95. Your readback is correct. Call me when you be ready to start up and push back. Santos 197 do Galeão, autorizado conforme rota do plano de voo, Irune, Upper November 857, Moço, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após Irune. Controle 120.8, torre no 8.95, transponda 5152. November 857, após Moço, confere, chame pronto para acionar. Salvador, na escuta do Sam, Mike Yankee November. Mike Yankee November, adiante. Mike Yankee November, informa término de teste de motores na posição 1-4, obrigado pela coordenação. Gente, boa noite. Bono 645, chama o centro, Recife, frequência no 25, decimal 1, Alterra, na 133, decimal 25. 25, 133, decimal, boa. Salvador, 3197, portão 03, aguarde autorização. Aguardo. Portugal 022, confirme your estimate to start the pushback. Within 15 minutes, Portugal 022. Roger, 15 minutes. Call me ready. Call ready, Portugal, 022. Dan 3197, autorizado pushback, chama o próximo táxi. A reportar táxi, Dan 3197. Boa noite, 66, completa sinal do procedimento, chame a torre no 8395. Ok, interceptando aí, né? Estamos chamando a torre 10295. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle, passar mais direto no meu. Prossiga. Romeu 44 com 3 no POB. Decolou de Serra Índia, Eco Índia, interceptando a BR-324, vai para sobrevoo Pelourinhas, Canal da Barra. Gente, escuta permanente de controle, Mike, Juliette, Romeu. Tá atingindo 800 pés, pretende fazer o sobrevoo em torno de 1000 pés, o Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, mantém ainda 500 pés sobre o terreno e aguarde liberação para seguir para o número pés. Tá 500 no terreno, 700 no momento, Mike Juliette Romeu. Gente. Gente, no 866, o vento tá cheque no 50 graus, 05 nós. 80. Juliette Romeu, subi montanha no meu pé. Agora meu pé está presente, Mike Juliette Romeu. Houston no 0 no 6. No 0 no 7. No 0 no 7, Mike Juliette Romeu. 360. Decola da pistão no 0, curva direita, saída árvore, transição elétrica. Responde 5161, controle 120, decimal 80. Santo Antônio, 15 de 6 de 0, né, com a nossa pista de 0, com curva direita, a saída Arbol, com transição Arbol, transição elefa, a primeira via se bate a partir do 2-1, responde ao 5-1 do B1, com a pista de 0, com a 8, com o 0-9-9. Chegamento correto, gol no 0-9-9, chama para a pista daqui a sua mesa, qual a no 68, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 097. Solo 58, direita, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, direita, boa noite, 66. Paulo, boa noite, 66, ligou. Boa noite, 66, Alfa, Juliette, portal 62. Alfa, Juliette, 62, boa noite, 66. Solo, boa noite, 66. acabou o jogo? Temos. 4. 3-1 Brasil. Oh, beleza, obrigado. Prossiga. Estou te informando aqui, tem um cachorro na pista, próxima cabeceira 1 zero. Cachorro, próxima cabeceira 1 zero, está dentro da pista? Estou sim. Gente, grato pela informação. Informo que foi avistado por uma aeronave que acabou de livrar a pista, um animal próximo à cabeceira 1 zero. Poderia confirmar se da presente posição o senhor avista algum animal? Da presente posição... um animal avista no momento. Cliente, peço que mantenha a posição. Nós estamos solicitando uma revisão na pista para o recolhimento do animal, ok? Mantenha o ponto de chegada e aguarde 3197. Nona 68, controle Salvador. Escuta. Informo que no momento a pista está impraticável devido a uma aeronave que anteriormente pousou ter reportado animal na pista. Aguarde para o estimado, o gol no 168. Queria ver que nós possamos ficar em alguma posição. Confirme. Eu gostaria que quisesse ficar em alguma posição aqui. Para evitar a espera, se o senhor puder reduzir, já é o suficiente. Mais 200. Sim. Positivo. Gente, autorizado o Galeão, 240 via rota do plano, é bola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5164, controle 120, decimal 80. Autorizado 240 para Galeão de bola da 10, curva direita na saída da El, Leda e Rumi. 5164 é transponder, e após o controle 208, gol no 705, portão 1. Correto, gol no 705, chama para pushback acionamento. Chama lá, gol no 705. Lourinho sobrevoou 800 pés, mais cidade de Manoel. Gente. No 099 na escuta. Gol no 099. Tem como o senhor confirmar a localização que estava o cachorro na pista? Zero Tutu, push back and start approval, come ready for attack. Push and start approval, call for attack, push, Zero Tutu. Prossigo, 099. Sente, grato, a viatura da empresa tá lá, não conseguiu achar não. Afirmativo. Obrigado. Guilherme, mantém a escuta aguardando para a corda, 9543. Livrou o pelourinho, vai para sobrevão na barra, mais filhete com meu. Gente, mais filhete com meu. Azul 9543, autorizado a Recife, via Golf 677, tendo direto Maceió, Mike Charlie Eco, após direto Recife, nível 170, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde, aciona 0275, controle 120, decimal 80. Azul 9543, cotejamento correto. Tá no PAT 3. Chama para pushback a sonarela. Posição de 2 horas, 12 milhas. É um helicóptero mantendo na mil pés. Não irá interferir nessa aproximação. O 968, após 10 dias de Voiduna, desce para 2.000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista na zero. Chame estabilizado, a pista já foi liberada pela Infraer. Salvador, na escuta do Dan, Mike Yank November. Afirmo, prossiga. O Mike Yank November solicitou autorização para reboque e posterior giro de motores até a Golf, entre a Fox e a Golf. Vai fazer cheque de motores na Taxway Golf, é isso? Ah, afirmo. Vai ser rebocado ou vai taxiando? Vai ser rebocado a aeronave. Escuta aguardando, tá Mike Yankee 90. Afirmativo na escuta aguardando Mike Yankee 90. Tá Mike Yankee 90, tem um estimado por quanto tempo vai permanecer lá na Taxi Golf? 15 minutos, senhor. Portugal Zero Tutu. Portugal Zero Tutu, go ahead. What about the minutes? Go Roger, 2 minutes. Clear. Call me right for a taxi. Mike Yankee November, após o cheque de motor lá na Taxiway Golf, para retornar, o senhor vai precisar ingressar a aeronave na cabeceira 28 ou consegue fazer o 180 e retornar pela Taxiway sem ingressar na pista? Afirmo, consigo ingressar sem, consigo fazer o retorno sem ingressar na pista 28. 97, decolar 209, controle 120, décima 8. 208. Cuidado com o 1168. 1168, complete aproximação e guarda de transferência para a torre. Espera. Controle, está 3197. Está 3197, contato radar na decolagem, supa para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3197. Papa, papa, Mike Gillette Romeu. O 1168, informa o tráfego. Eu não tenho contato radar, mas o mesmo reportou a sua direita. Projeção de 3 horas, 3 milhas, mantendo no máximo 500 pés. Não vai interferir na sua aproximação. Gente, o 1168. O 1168 chama a torre, 1895. 1895.